7 Romeo, controle. Guardião 07, condições visuais, 1000 pés, o Guardião 07. Guardião 05, controle, prossiga. Sente o Guardião 07, ação em pouso. Uno 649, decolado aos 43, chama o controle em 119, decimal 8. 198, grato. Mais Juliette Romeu, pro da Federação após litoral para regresso. Temos o tráfego entre o farol da Barra aproximadamente em Ondina. É um Alfa CA 50, mantendo 1000 pés. Positivo. Arbora 649. Uno 649, contato a decolagem, só 240 da Euleda. 240 da Euleda. Guardião 07, controle, prossiga. Toros 45, autorizado o táxi até o parte 4. O Guardião 07, atente a tráfego agora entre o farol da Barra e o Retiro, mantendo 600 pés, o tráfego opção 44. Sente mais Juliette Romeu. Romeu tá entrando a ponte nova. Sente mais Juliette Romeu. Mantenha as condições visuais. Firme? Ok, ciente. Sete aciona, transponder 5046, Mike Fox, Juliette. Mike Fox, Fox, Juliette, controle. Informa o nível que está cruzando. A que nível? Alfa, vou fazer o 360 nessa posição. Ok, bom, Guardião 07, controle. Sete Guardião 07, ele de voo e condições visuais. Controle de Salvador, boa tarde. Seguro de 5729, passa 230, descida 160. Trouxe a Lagoinha, ciente da lógica. 5729, descida até 100, chegada Bonf. Nível 100, chegada Bonf, copiado 29. Dan 3192, vetor radar para sequenciamento. Curva esquerda na proa 025, seu limite é o curso do localizador, descendo para 4 mil pés. 025, 4 mil pés, limite ao loque. 3192. Positivo, QNH 1012. Copiado. Autorizado localizador, passaria 231. Positivo, nesta proa autorizado o localizador. Final do procedimento LS X-ray. 7, autorizado localizador, passaria 231. Passaria 2231, descida 2 mil pés, QNH 1012. 2000 no 0 no 2, passaria 2231. Palmeiras, Mike Paul Juliette, subida até o 240. Para o 240, Mike Paul Juliette. Dono, confirma indicada. 230 reduzindo, 3 milhas de dono. 72231 no TAM, 3192 reduz para 200. 200 reduzindo. Controle, passar Mike Juliette, comendo através do Parque de Estação Sul. Jet Mike Juliette, Romeu, Torre 118, decimal 6. 118, decimal 60, grato, boa tarde. Recebido o localizador, passaria 223. Boa tarde, prossiga. Passou o Parque de Estação Sul para regresso, senhor. Ok, ciente. Mantenha a linha do litoral, informe ao mexicano do farol de Itapuã, Mike Juliette, Romeu. Vai manter a linha do litoral e reportará na vertical do farol de Itapuã, Romeu. O TAM 3192 na proa de Duna está autorizado a interceptar a final do LS X-Ray. Proa de Duna intercepta LS X-Ray, 3192. Gol no 649, Centro Recife, 118 decimal, correção. Centro Recife 1251, secundária 13325, gol 1649. 1251, 13325, obrigado, boa sede. Boa. 2 Salvador, boa tarde, passaria 2231. Liel 240, ciente da Oscar, pronto para cópia. 240, Liel autorizado. O... decolando a 1-0 com curva à direita, vai sair na Dael, após Lida, após direto Ilhéus. Aciona 5070, controle 119, decimal 8, achando a 6327. Autorizado então Ilhéus, 240, decola da 10, curva à direita na Dael, Leda, Ilhéus, 5070, transponder, 198, controle, achando a 6327. Correction, pronto, pushback, achando a 6327, ajuste 1-0, 1-2. Chamada pronta, pushback, 1012 no altímetro, chamada minha 327. Negativo, mantenha o setor e aguarde para prosseguir direto até a bata, ok? Eu tenho uns viaturas do bombeiro aqui fazendo treinamento rápido, estou dentro da pista 17. Aproveitar esse intervalo, não tem nenhuma aeronave asa fixa, lá pouso 17, será autorizado a aproximação direta para a bata, ok? Sem problema, senhor. Vamos manter a espera aqui no farol de Itapuã, Romel. tem um passarendo aqui para pousar, que já passou o externo, e atrás do mesmo tem um Airbus da TAM. Após o Airbus da TAM, será autorizado a aproximação direta para a Bata. O Mike Gillette é o meu. Ok, na retaguarda do TAM, segundo para pouso, Romel. Afirmativo, informe quando o visual com o TAM. Vai reportar visual com o TAM, Romel. 18 bem, obrigado, até a próxima. Até. Tango Yang, executando o controle. Escuta para aqui. Prossiga para o setor do farol da barra. Escalibre ascensão a 3.000, reporte nivelado. Porém, mantendo o setor do farol da barra em regras ainda de voo visuais. Web 5729, controle. Me escuta. Autorizado descer via até 2.000 e desconsiderar a altitude em pelo. Se tiver condições, tem condições de passar pelo cruzando 3.000, descendo para 2.000? Afirmativo, se você quer que passe pela 3.000, baixando para 2, vou passar pelo farei, 2.9. Afirmativo, temos tráfego aí que irá tirar foto no setor aí de Duna, próximo aí a Duna até a vertical de Salvador, mantendo a altitude de 3.000 para a nossa coordenação aqui. Então tá, vou passar pelo então a 3, descendo para 2 em Duna, ok? É o 2.9. Afirmativo, obrigado. Olha o capatão de ataque, já está voltando. Prossiga. Se for possível manter essa altitude no setor que está sobrevoando, isso agilizaria, que eu tenho condição de atender rápido para o setor e efetuar o sobrevoo da área o mais rápido possível naquela posição para liberar o setor. Seria interessante fazer nesse setor, que eu tenho que ter garantia realmente que cruzou com a aeronave que está vindo ao nosso, ok? Aí eu não vou ter garantia nenhuma. Fica no farol da barra, subindo para 3.000, aí sim, aí eu tenho garantia de realmente fazer a separação aqui que eu devo, de 1.000 pés com as aeronaves aqui. Passareiro 2231 no solo 55, libera a direita, cheio solo em 121, décimo 9. 219, boa tarde. 3192, vento 110 graus, 122, altímetro no 0, no 2, tem livre pouso, pista 10. A sua direita tem um helicóptero, em espera, vai passar aí a sua retaguarda sem interferir com a sua aproximação. Sente, o helicóptero autorizado pouso 10, 3192. Mike Juliette Romeu, cruza final do 10, retaguarda do Airbus. A final, aproxime direto para a Bata. Deixamos o solo controlado, vento de 120 graus com 12 nós, Mike Juliette Romeu. Ok, está no visual, está na final da 10, o Pedro vai cruzar na retaguarda e chamar no solo controlado da Bata, Mike Juliette Romeu. Prossiga, firme destino. Sete marca com Delta, Manati. Um no meu pé, autorizado. Um no 7 direita, ingressando corredor axé. Inicialmente. Aciona transponder 0125. Controle 119, décima 8, torre 1186, Mike Echo Delta. Mike Juliette Romeu cruzou o final do 10, está na base, vai ingressar na final para a Bata. Ok, ciente, chame o solo controlado, Mike Juliette Romeu. 110 graus com 13 nós. Vai chamar no solo controlado da Bata, grato. Salvador, muito boa tarde, Azul 4198-360, com fim para a cópia. Só um minuto, Azul 4198, só um minuto, cópia. Escuta, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, tá 3192, Libro. 2, boa tarde, via Alfa, foi Juliette, portão 7, 07 ao portão. Alfa, Juliette, portão 07, tá 3192. Xanamia 327, gate 1, buche, Xanamia. Autorizado, Xanamia 327, chame táxi. 4198, copia. Prossiga. 4198, confim, 3620, autorizado, aerovia Pezulu no meia, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5122, controle 119, decimal 8. 360, conforme a do 16, saída da 10 com curva direita, na BMW da Diner, vai voar Leda, após bridge, interceptar o via. 5122, o transponder 198, controle de saída. Compre o perfil da subida da El, que é negativo, Diner. Da El, após Leda, após bridge. Ah, sim, da El, Leda, bridge. Correto, do 418, no portão 8, chame pronto, pushback. Vai chamar no 8 para pushback. Guardião 07, é o patrocinador. Comprei de parte do governo, porém aqui eu estou montando o governo. Para poder ficar com a ponte. Guardião 07, informado já na final para 1. Iniciante Yankee Eco Tango, peço para o Guardião chamar 2-118 desse nome. Guardião, controle 7 para chamar 2. Yankee Eco Tango, correção, frequência livre para pouso, para coordenação para o Guardião 07. Guardião para frequência livre. Boa tarde, Alta 3, 145 com a Oscar. 145, acendo a indicação, DS100, chegada bom. Uma centena, deixa eu botar 3, 145. Passando pelo 3400, baixando para 2000 e dona, né, os 29, ok? Positivo, 5729, 2000, QNH no 012, na proa de dona, intercepta a final do LS. 1012, reporta estabilizado na LS, o 29, obrigado. Papatão Guian, que é Cotango, por gentileza, senhor, em seu modo Charlie. Modo Charlie. Yankee Eco Tango, confirme o nível. Agora 2000. A gente volta 3000. Localizador, web 5729. Web 5729, torre, 118.6. 118.6, obrigado. Torre, Salvador, boa tarde, web 5729, no localizador, avistando. Estou recrutando, procede para o setor para início do seu procedimento. Trem checado. 5729, reportar o externo checado. 29, grato. dica de você para dois, tem que ficar na base da canela. Confere descer para 2600 para permanecer na base naval? Na base da camada de novo. Aqui, né? Vicente, após passar esse setor, vai ter condição de manter 3000? Se eu quiser autorizar manter o resto de hoje, eu agradeço. Aí a gente tem condição de fazer o trabalho de procura aqui. Vicente, então tem condição de iniciar e prosseguir até o setor de São Cristóvão mantendo essa altitude? Gente, na escuta, e aqui escutando. Passando externo embaixo travado, web 5729. 45 descida até 3000, que é negar no 012. Vou no 012, 3000 pés, tá 3045. Aqui com o Delta autorizado, táxi, ajuste Mi 12, chame para ingresso e decolagem. Alô, 6327 para o táxi, POB 82, autonomia 2 horas e 6, alterna Aracaju. Alfa, espera 1086, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, China 6327. India Alfa, 186, posto espera, 1295, boa tarde, China 6327. Mike Eco Delta, linha aí, mantém 17. Corrijo, autorizado a linha aí decolar. 130 graus, 109. Nove, cinco, inicia redução para 190 mais. Então, 3145, reduza para 190 mais. Até 3145, 199. Dois Salvador, boa tarde, você na minha 327, ponto espera pronto. É um 07, controle. Web, chama o sol 129. 209. É o TAN 3145, que é uma ponte. Alfa, foi Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette para o 01 do 5729. 3145, eu informo ao Guardião 07, condições visuais para ele reportar através de Pituaçu, além do litoral. Sem tráfego a informar. Ok, o Guardião mantém referências visuais e reportar através de Pituaçu para o controle. Falta lá Pituaçu, ali já está na escuta do controle. Agora, obrigado aí. Valeu, bom voo. Rádio Oxiné, 100 graus, 14 nós. decolagem, Sanami 37. Eco Delta, o 08, bom voo. Foi sobreposta, confirma, a aeronave chamou pro Galeão. Gol 78, com informação ótica, solicita a permissão Galeão. Boa tarde, voo 785, copia o 36200. Sim, bom. 785, Galeão, nível 360 autorizado. Aerovia Peruísque 50 até Bidev. Bravo, India Delta Eco Victor. Após a Per November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo. Após a Per Zulu no 6 até Gruf. Golfo Romeo Uniforme Fox Fox. Após o Pesolo 1-4 até Toquim, Tango Oscar, Kilo India Mike. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5-1-1-2, controle 1-1-9.8. Confirme a Pro Ideal. 2-4-2. Sente autorizado direto, Mike Eco Delta, reporta a livrar CTR. Controle, boa tarde, Oxenai 6327, transfere da Euleda, passando 3000. Oxenai 6327, contato da decolagem, voa na proa de Leda, 6327. Direto Leda, 6327. Oxenai 5, boa sua identificação, desce ao nível 050, chegada a bomba. 050 na bomba. Controle, o Guardião livrou aqui o través de Pituaçu. Sente o Guardião 07, sente o tráfego à sua direita, 1000 pés, tipo da aeronave é o Sierra 76. Só visual, tá mantendo a separação. Já agora, o pro de tá com a intenção é acender para 1000 pés na cabeceira 17. Positivo, chama a torre, 118.6. Copiou o Guardião 07, torre 118.6? 118.6, grato aí. O TAN 3145, autorizado 2000 pés na proa de Duna, intercepta a final do LS X-Ray. 2000 proa de Duna, reporta, intercepta o LS X-Ray, tá? 3145. Para pushback, acionamento no 8, azul 41 ou no 8? Chama no 8, tá livre, chame táxi. Livre, chamará. Autorizado da presente, proa do Grael, Guardião, chame na conta final. Autorizado direto pro pátio, firma. Afirmo, afirmo, Guardião, informe na conta final. Vamos lá na conta final, o Guardião da 07. Autorizado no meu pés, inicialmente, 17, decola à direita, ingressando no corredor Axé, após caixa prego, aciona 0117 no transponder. Controle 119.8, 2186. Correto, em November Alpha, com 02 a bordo, pátio 4, chama 2186, acionamento táxi decolagem, ajuste 10012, São Bom Voo, boa tarde, em November Alpha. Play 21 da Oxenai Brasília, copia o 320.